cansado. Hoje é feriado, é o dia da saudade. Hoje é feriado, é o dia da saudade. Com mais sensação de choro. Hoje não tem aula pra garotada. Velhas de varizes na calçada. Só da saudade. Para o campeão do melhor glutão. Onde todo mundo chora, canta e conta coisas tristes. É o dia da saudade! Olha, meninas! E lá, lá, lá.